Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de águas. E ele levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tendes fé? Marcos capítulo 4, verso 37 a 40. Quando atrapalha um casal sonhador, que nenhuma. Com esse texto da palavra de Deus, nós estamos aqui nessa manhã maravilhosa, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito nesse final de semana. Os trabalhos que a igreja tem realizado, aonde quer que houvesse uma reunião, a bênção de Deus, ela esteve manifestada e nós estamos nos preparando, amados ouvintes, amados irmãos. O mês de agosto é um mês que tem bastante atividade na igreja e nós convidamos desde já, atenção obreiros, atenção encarregados de congregações, atenção pastores, evangelistas, diáconos, auxiliares e diaconisas, bem, toda a igreja, no dia 29 de agosto, quero que você vá anotando essa data aí. 29 de agosto é uma segunda-feira, a última segunda do mês, e sempre nós temos a reunião geral de obreiros. E nesta oportunidade vai estar conosco um pregador, ele vem do estado de São Paulo, irmão Gabriel. Ele tem um dom muito especial, Deus tem usado muito esse homem no Brasil e por onde nós temos conhecimento que ele tem passado, Deus tem feito dele um instrumento muito poderoso, inclusive na área dos dons espirituais. Nós temos tido conhecimento também de irmãos que acompanharam algumas reuniões que ele esteve aqui no nosso Rio Grande do Sul e vieram realmente impactados com a forma como Deus lhe usa para ministrar a palavra. E eu quero convidar os irmãos para que vocês preparem-se em oração e vamos estar juntos. Ele vai estar ministrando dia 29, na segunda-feira, e o dia 30, na terça-feira. Então, os pastores que têm algumas reuniões nas terças-feiras, que são habituais nas congregações, eu gostaria de que vocês fossem programando para que nessa segunda, dia 29, e terça-feira, dia 30 de agosto, vocês pudessem estar juntos para nós ouvirmos a palavra e também receber a mensagem que vem de Deus, seja ela ministrada através da pregação, como também pelo exercício dos dons espirituais. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Há muitos exemplos acerca da autoridade de Jesus, mas só mencionarei um de seus feitos e que a gente tem como um favorito dentro da Bíblia Sagrada. Jesus e os discípulos estão em um barco atravessando o mar da Galileia. Uma tempestade surge de repente e o que era calmo fica violento. Ondas terríveis se levantam do mar e batem na embarcação. E aí Marcos descreve claramente a cena. Levantou-se um forte vendaval. As ondas eram contrárias, de forma que o barco foi enchendo de água. É muito importante, amado ouvinte, que você tenha uma imagem precisa. E por isso eu vou pedir para que você imagine esse momento, você dentro do barco. Trata-se de um barco forte, mas não propício para essas ondas de 3 metros de altura. Ele lança a proa primeiro em direção à parede de águas. A força das ondas inclina perigosamente o barco até a proa parecer apontada para o céu. E quando você começa a temer que o barco vire para trás, ele se lança para a frente e cai no vale de outra onda. Inúmeras mãos se unem às suas para agarrar o mastro. Todos os seus companheiros de barco estão com a cabeça molhada e os olhos arregalados. Você tenta ouvir uma voz que traga calma, mas tudo o que ouve são gritos e orações. De repente, lhe ocorre uma coisa: falta alguém. Onde está Jesus? Ele não está no mastro, ele não está agarrado a canto algum. Onde ele está? Então você ouve algo, um barulho, um som. Era como que alguém estivesse roncando. Você se vira e olha, e lá está Jesus enrolado na popa do barco dormindo. Amados, não é lindo esta cena? Você não sabe se fica surpreso ou furioso, então sente ambas as coisas. Como ele pode dormir em um momento como esse? Ou como pode alguém estar vivendo esse momento sem nos socorrer? Mestre, alguém tocou nele. Não te importa que morramos? A tempestade que deixou os discípulos em pânico, a deixou com sono. O que pôs medo nos olhos deles, a Jesus pôs ele a dormir. O barco era um túmulo para os seguidores de Jesus, mas para Cristo era um berço. Como ele podia dormir durante a tempestade? Simples, ele estava no comando do barco. Levantou, repreendeu o vento e disse: mar, aquieta-te. E o mar se aquietou e fez-se completa bonança. Queridos irmãos, eu quero dizer para você que está em alto mar. Talvez tu nunca imaginou nessa calmaria em que você estava, que é se encontrar no meio das ondas impetuosas e o teu barco está quase a naufragar. Ouça a voz profética de Deus através dessa voz desse pastor nesta manhã. Não te esqueça que junto de você, dentro desse barco frágil, está o grande comandante, que não tem medo. E enquanto você está apavorado, ele está descansando. Nele está todo o poder, nos céus e na terra. E que esta palavra te anime, neste início de semana, a não temer a fúria do vento e as ondas altas que baterem contra a tua casa, contra o teu barco, contra a tua vida, contra o teu lar, contra o teu casamento, contra a tua família. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu quero nesta manhã orar com você. Soberano Deus, eu te louvo, Jesus, porque de momentos tão difíceis em que viveram aqueles discípulos inexperientes, aprenderam que enquanto estiverem seguros nas suas próprias forças, são limitados. Mas no momento em que buscam socorro daquele que pode, daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, tudo torna-se bonança. Quantas pessoas estão me ouvindo e que até hoje estão fazendo as suas forças, querendo levar o seu barco, conduzir a sua embarcação, e não estão conseguindo sair do seu lugar. Estão morrendo. O medo, o pânico, a luta, a tristeza. Senhor, acorda para socorrer esse homem, essa mulher. Que esse homem, esta família, se levante para dizer: Senhor, tenhas misericórdia de nós. Em nome de Jesus nós oramos, agora e sempre. Amém e amém.